Ô Fred, você ainda fala alemão, cara? Muito pouco. Assim, se a gente falar alguma coisa em português, sabe traduzir para o alemão? A menos que seja uma coisa muito específica, em termos de engenharia aeronáutica, não vou saber. Não, mas se for algo simples, tipo o livro está na mesa. Das burros auf da den... Ih, fudeu, não me lembro como é, não me lembro como é que é a mesa. Não lembro. Não lembro como é que é a mesa. E açaí gosta? Guardiã, zoom de besouro imã. Ah, vai tomar no cu, vai. Isso não tem tradução nem em português, cara. Quanto mais em alemão. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu tô aqui com meu irmão Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E com o magnânimo, o mais incrível podcaster da atualidade, Sr. K. Porra, sou eu? Ah, não faz... Aí... Não faz o menor sentido essa sua descrição, mas tudo bem, ok. Mas é que quando as pessoas falam de você, cara, elas sempre falam com essas palavras, magnânimo, supremo, você é um cara hiperbólico. Isso é ironia. Rafael, antes da gente começar o programa, a gente tem que falar do nosso querido apoia-se. Você pode se tornar um assinante do GugaCast. Com apenas 5 pratas, você ganha um obrigado. Quem vai te falar obrigado agora é o Sr. K. Fala obrigado, Sr. K. Valeu, hein? Caio, põe o valeu, hein, do Sr. K no banco de obrigados. Com 10 pratas... Mas põe numa posição alta, porque é um ótimo obrigado. Pô, a gente vai usar toda hora. É igual quando ele fala milhões. Milhões! Cara, que honra ter 1 milhão dentro do GugaCast. Faz de não, novo pra gente fazer um silêncio, vai lá. Milhões! Excelente. Com 10 pratas, você vai ganhar um obrigado especial no final da temporada, que pode, inclusive, uma das opções que a gente tá levantando aqui, esse obrigado, a lista de obrigados, né, das pessoas, ser feita no show do Oswaldo Montenegro na praça de alimentação do shopping no fim do ano. Que pariu, hein? Que bom. Nossa, vai ser demais. Vai, esse eu não vou participar, não. Já pensou? Já pensou Oswaldo Montenegro cantando? Eu amava como amava o Samuel Santos Madeira, de qualquer clichê. Vai ser muito bom. Oh, vai ser ótimo. Vai na frente que eu te alcanço, né? Com 15 pratas você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo lá no Facebook, tem conteúdo todo dia, tem um mini GugaCast todo dia. Sabia, Fred, que a gente grava um programa todo dia para os assinantes, para exclusivo, só para o grupo do Facebook? Caralho, inacreditável. Vocês realmente estão com muito tempo livre, vocês estão de sacanagem. Não, não, cara, sem nenhum tempo livre. E custa apenas 15 pratas por mês. É só você ir lá em apoia.se/GugaCast, entra lá, segue as instruções. É meio complicado, mas você vai chegar lá, tem um monte de gente que já chegou, tá? E por último, antes da gente terminar de falar das assinaturas, Rafael, a gente vai fazer o especial de conteúdos exclusivos Semana Ivan Lins. Finalmente a semana em que vamos homenagear o Ivan Lins. A esperada Semana Ivan Lins. Cara, que demais. É o que todos esperam. Por quê? Cara, tem um clamor, cara, pela Semana Ivan Lins. Você não faz ideia. Jura? Que bizarro, né? Você não pode perder. Ah, não, posso sim, faço. Também faz parte agora. Eu não poderia perder, mas vou. Veja bem, você sem querer. A gente manda pra você, a gente põe você no grupo só pra você ver a Semana Ivan Lins. Ah, obrigado, rapaz. Vou te dar um endereço aqui novo, que eu acabei de criar. Então vamos pro jogo, vinheta do Detector de Mentiras. Comissário Wilson, nós precisamos do Detector de Mentiras. Ok, Sr. K, o jogo é basicamente, o jogo é fácil. Eu vou contar uma história e você tem que saber se ela é verdade ou não. Você tem que me dizer se é verdade ou não, se você acertar, você ganha um ponto. Beleza? Tá, eu vou começar pra ficar fácil. Tá. É um pouco mais difícil pra esse jogo pra mim e pro Rafael, porque a gente sabe as mesmas histórias. Mas eu vou contar umas que ele não participou. Boa. Então, primeira história. Eu dei um high five no prefeito de São Paulo. Você deu um high five no Dória? Não, não era o Dória, era o outro prefeito, era o Haddad. Eu tava no... Grande Prêmio de Fórmula 1, tava lá com o Dave, com o Alexandre, a gente tava gravando um Nerd Office lá. Uhum. E aí teve uma hora, assisti o Grande Prêmio de Fórmula 1, é uma chatice, né? Não, é maneiro, porra. Não, é maneiro em um certo momento, mas depois fica um tempão sem acontecer nada, cara. A gente ainda tava gravando, a gente ficou andando por ali, a gente passou o dia inteiro lá. Uhum. E a gente chegou lá, sei lá, tipo, 9 da manhã e saiu 6 da tarde. É um dia inteiro de trabalho. É. Aí a gente tava ali num canto, e aí de repente eu olho e tá o prefeito dando uma entrevista. Uhum. E eu tava com um amigo, e aí ele falou, esse cara aí é o prefeito de São Paulo. E tava ele, um repórter e uma câmera, só. Eu não sou muito bom de rosto, não sabia que o cara era o prefeito de São Paulo. Depois que ele falou, eu liguei, assim, mais ou menos, mas não sabia. E falou, esse cara aí é o prefeito de São Paulo. E aí eu falei assim, porra, o cara tá sem segurança nenhuma. Não tem ninguém em volta dele. Bizarro, né? Beleza que o cara não é o presidente, sei lá, mas... ainda assim, tipo, o cara tá ali numa boa. Aí eu falei, dá até pra ir lá e dar um high five nele. Aí esse meu amigo falou assim, puta, eu duvido você fazer isso. Aí eu falei... dar um high five, você quer dizer chegar lá, levantar a mãozinha e fazer um high five. Isso, do nada. Não, não é dar um tapão na nuca do cara. Não, um pessoal tapa. Assim, não, não, não. Não, aí seria um escroto. Aí ou você... não, seria, poderia ou não, ser, né? Fantástico, é. É, mas aí você... aí estaria no, no, nas notícias, ainda mais tinha uma câmera. É... ia ficar famoso, porra. E aí o cara falou assim, porra, não dá, se você for lá, o cara vai chegar um segurança e tal, duvido, sei lá. Eu falei, não, lógico que dá, cara, não tem ninguém. Mesmo que tenha um segurança dele, o cara não vai conseguir chegar pra dar um high five. Uhum. E aí, é óbvio que essa conversa escalou, e eu, como sou muito burro e entro nessa facilmente, eu falei, quer ver, eu vou lá. E aí eu simplesmente cheguei lá e falei, e aí, prefeito? E levantei a mão assim, e aí ele me deu um high five, e foi isso. Tá, e agora a dúvida é se isso é verdade ou é mentira. Isso. E a gente faz perguntas pra saber se é verdade ou é mentira. Vocês podem fazer perguntas. Tá. Qual foi o ano desse evento? Putz, foi... eu não sei o ano. Foi 2013, 2014? 2014? Acho que foi... não, acho que foi 2013, cara. 2013 ou 2014? Foi 2013, acho que foi 2013. Onde você tava no autódromo? Cara, você fica andando em volta do autódromo, eu tava num... tem vários lugares, assim, que você pode andar no perto dele, dependendo do crachá que você tem. Eu tava meio que num descampado, assim, num gramado, que é o caminho pra você ir pra, tipo, num camarote que tem lá. E que roupa que ele tava? Ele tava, assim, de terno ou ele tava descontraído? Ele tava descontraído, certamente. De terno ele não tava. Ele tava de... eu acho que ele tava de camisa social e calça jeans, algo assim. Uhum. Outra pergunta fundamental. Quem fez esse autódromo? Putz. Aposto que foi o Maluf. O S foi do Senna. Quem fez o resto do autódromo eu não sei. Cara, é uma história tão bizarra que eu acho que seria verdade. É, eu acho que é mentira. Eu acho que você não fez isso, não. Acho que você viu alguém que fez o high five, não foi você, mas eu acho que não foi você, não. É mentira. A história é mentira. O Rafael fez um ponto. Tá. Ela aí... quase aconteceu. Na verdade, ela é verdade até o ponto que eu fui lá no high five nele. E aí, de fato, chegou um segurança e falou que eu não podia. O outro cara tava certo. Então tá. Um ponto pro Rafael. Tá bom. Rafael, conta você a sua história. Vai lá. Então, eu tenho uma história que é a seguinte. Quando eu ia me formar na faculdade... tem uma comissão de formatura, certo? E você fica arrecadando dinheiro pra fazer uma festa no final do ano, certo? Uhum. Quando você se formar. Normal. E aí, uma das coisas que surgiu, assim, pra gente arrecadar dinheiro... claro que tinha aquele boletinho que todo mundo pagava todo mês... e fazia rifa, aquelas coisas normais... mas aí, o presidente da comissão de formatura teve uma ideia de fazer uma festa. Ele disse que mapeou, que conversou com uma galera... descobriu que num determinado final de semana não ia ter nenhuma festa em Brasília, mas ia estar todo mundo em Brasília, não ia estar chovendo, era uma data perfeita. Então que a gente ia fazer uma festa numa boate e a gente ia juntar muito dinheiro nessa festa porque ia dar super certo. E aí mobilizou toda a turma, não era grande, eram só 18 formandos, mas a gente se mobilizou, distribuiu folheto e tudo mais. E tinha uma parada que era assim... a gente queria que o sempre ia tocar uma banda nessa festa, uma banda que estava ganhando projeção em Brasília na época, uma banda de rock, e eles tinham gravado um CD, que era raro naquela época, era o ano de 2001, era raro você ter CD, e aí eles tinham CD, e os 100 primeiros ingressos iam ganhar um CD da banda. No final das contas, a gente camelou pra cacete, foi de bar em bar, distribuindo folheto e não sei o que, e todo mundo tentando vender, todo mundo tinha uma meta de vender 30, 40, 50 ingressos, e no final ninguém vendeu nada. A gente, no total, vendeu 20 ingressos. Nossa! Todo mundo ficou merda. Com CD pra caralho em casa, e ficou tão vazio que no final todo mundo subiu no palco e tocou com a banda porque não tinha ninguém na boate. Verdade ou mentira? Qual era a banda? A banda era o Butina Fat. Butina Fat. Então é verdade. Não precisa nem fazer outra pergunta. É, uma banda chamada Butina Fat, né? Como eu inventaria isso? É verdade, esse é o único fato que me leva também a crer que seja verdade, porque o nome da banda saiu muito fácil. Não é um nome que você, né, inventaria assim, pitorescamente, tão rápido. É, eu acho que é verdade também. Não, eu conheço a banda e eu acho que ninguém ia nesse show, cara. Nossa, merda. Mas é verdade ou é mentira? É quase tudo verdade, mas no final é mentira. É mentira? Por quê? É mentira. A gente realmente fez uma festa, ela foi frustrada, mas a gente não subiu no palco e tocou com a banda. Ah, porra. Não, é verdade, validou? Pô. Validou? É, pô, você não pode fazer isso. É, não, você conta uma verdade completa e no final você mente. Ou mas é, não, o ponto alto, o ponto, não, mas o ponto alto foi eu dei um high five no prefeito, e isso foi mentira. Aí eu contei toda a história de como eu dei um high five no prefeito. Qual era o tema da sua história? Eu subi no palco e toquei com o Burkina Faso? É, qual é o fato, exatamente, qual é o fato e o que rodeia o fato? Pergunta é, o fato é verdade? O fato é verdade, então vocês acertaram. Eu acho que foi verdade, é. Então vocês acertaram. Porque no fim das contas aconteceu isso. A festa tinha 20 pessoas, sem nenhum exagero. Nossa, a boate era imensa, o palco era imenso. Aí a banda subiu lá, tocou, cumpriu o seu papel. Mas era muito vazio mesmo, assim, foi bem melancólico. E eu tenho até hoje. Melancólico é foda, hein? Foi melancólico. O cara tinha uma hora que a música falava assim: tá todo mundo bebendo, aí eu. Tipo, levantei minha cerveja e o cara do palco levantou a dele também. Eu era a única pessoa que tava assistindo o show. Eu tenho dois CDs do Burkina Faso aqui em casa, até um hoje. Um virou cinzeiro, ou virou apoio de copo, né? Depende. Você tem os CDs ainda? Tenho CDs. Que beleza, então, hein? Ok. Um ponto pro Fred e um ponto pro Gustavo. Dá um ponto pra todo mundo, no fim. Tá todo mundo empatado. Fred, vai lá. Empatado. Então tá. A minha história é a seguinte. Ah, peraí. Deixa eu adicionar uma regra antes da história do Fred. Se você enganar as duas pessoas, você faz um ponto também. Tá bom. Tá bom. Eu conheci o Mike Tyson no voo pra Vegas do ano passado. Ok. No aeroporto. Pegamos o avião, Rio... Já que era? Era Miami? Não, era Nova York. Rio, Miami. Miami, Los Angeles, certo? Uhum. Paramos em Miami, aí tem aquela merda, voo ruim, né? Classe animal, aquele inferno. Fomos pra sala VIP do Amex, agendei um banho, tal, jantamos, na verdade não jantamos, tomamos café da manhã, ainda tava cedo pra cacete, quase cara setada na manhã, mas ok, tomei meu banho, vai dar um restart, né? Uhum. Viajar de banho tomado. E estamos lá, na filinha, esperando o café da manhã. Cansei daquela porra, sentei e falei, quando a fila acabar, eu volto pra fila. Uhum. Priscila sentou também. Tô de costas pro balcão. Aí ela me cutuca e fala assim, olha quem tá ali, olha. Cara, eu olho pra trás, Mike Tyson, na fila do buffet... Da sala. Juro. Mike Tyson na filinha do buffet pra pegar quinoa com iogurte ou qualquer merda que o valha. Falei, cara, foda. Não, porra, não posso perder. Não. Como assim? Aí fiquei naquela, vou, não vou. E ele tava com entourage. Entourage. Tinha uns 4 ou 5 com ele. E uma creusa lá. Falei, não, cara, não. Não, porra, não é possível, Mike Tyson, cara, eu não posso perder essa chance. Enfim, eu engoli minha vergonha e fui lá falar com ele sentado lá no canto, chegando perto, óbvio que um dos, imagino que seguranças, levantou, falei, não, só quero falar com o campeão, porque, porra, fiquei muita madrugada acordado, vendo as suas lutas, muito obrigado. Você falou isso pra ele? De longe. Aí ele de longe levantou a mão, fechou a mão assim, sabe, tipo, fazendo força, falou, porra, obrigado, valeu, cara, sou seu fã, você era o boxe. E fui embora, voltei, né, pra minha mesa. Cara, foi o ponto alto da viagem até chegar em Las Vegas. Em Las Vegas teve outros pontos altos. Mas esse foi a minha melhor parada de aeroporto da minha vida. Sem sacanagem. E ele tava indo pra Las Vegas também? Porque ele mora lá, né? Tava. Foi no mesmo voo que eu. Só que ele foi na, entre aspas, executiva do voo. Porque nesse aviãozinho que a gente foi, no aviãozinho menor, a executiva era praticamente a mesma coisa que a outra... Preparada por uma cortina. É, praticamente. A verdade é que a executiva eram 2 poltronas por cada fila. E a normal eram 3 poltronas por cada fila. É, então eu tinha mais espaço. Qual era a companhia aérea? American. O Mike Tyson, assim, ele é alto ou ele é baixinho? Isso que é o mais assustador. Ele deve ser um dedo, no máximo, mais alto que eu. Só que ele é 1,5 vezes a minha largura. E ele... Ele é esquisito, cara, porque ele é tão largo, mesmo velho, que ele parece mais baixo do que ele é. Ele comeu iogurte? Tava comendo iogurte com uma porcaria lá, que eu imagino que seja quinoa. Então, eu achava que essa história era mentira o tempo inteiro. O cara não sabia qual era o... era Miami, não era Miami. Eu achei que você estava inventando enquanto você estava falando. Mas, quando você falou quinoa, eu sei que a coisa que mais tem na sala VIP do aeroporto é quinoa. Porque eu já tive várias vezes e falei, caralho, que merda, por que eles põem isso? Quem vai comer isso? E agora a gente sabe. Aí, ó. Tu estava lá para o Sr. Tyson. Então, eu acho que é verdade. Ah, eu acho que é mentira. Eu acho que você viu o Mike Tyson de alguma forma, mas você não conseguiu estabelecer um contato com ele porque a entourage dele não ia deixar. Se o cara é muito celebridade, assim, ele é muito louco. Não é mais, cara, não é mais celebridade, aí que tá. Pouca gente hoje em dia reconhece ele. Cara, quem reconhece é a galera da cara. Nossa cidade. Não importa. Não, mas é porque o Mike Tyson chegou num nível. Cidade. Eu acho que o Mike Tyson chegou num nível de fama que ele nunca mais desce dela. Entendeu? Ele se acha relevante pra sempre. Sim. E ele é muito rico, né? Porque o boxe é um esporte multimilionário. Não, mas olha então... só, ele faliu, tá? Não entra nessa que ele é muito rico, não, que ele deu uma falidinha alguns anos atrás, hein? É, eu achei estranho ele não ter o próprio avião, mas eu já ouvi essa história aí de falir também, por isso eu continuo achando que é verdade. E aí ele talvez ele pegasse uma filinha de buffet pra comer quinoa. É. Cara, ué, sala VIP da Max, amigo. Tava lá. É, tem quinoa lá. É bem verdade que ele e a mulherzinha dele estavam na executiva. E o resto da galera tava lá com a cachorrada. Mas ele... ah, é, tô falando. Foi maneiro pra caralho. Foi maneiro, te mostro uma foto dele. Eu acho possível. Eu acho que é verdade. Ok, eu mantenho meu voto. Eu acho que é mentira. Então tá bom. O Guga errou pelo simples fato que eu não tive culhão de levantar pra lá falar com o Thais. Eu queria muito. Porra, mas você... eu realmente vi o cara lá e ele estava comendo quinoa e eu mando uma foto pra vocês pra comprovar. O Rafael acertou por esse detalhe. Pois é, vou mandar a foto agora, vocês não estão acreditando. É, cara, não é mole, né, ir falar com o cara. É, não, eu admito que eu fiquei sentado no montinho, sacou? Eu olhei e falei, caralho, olha o Mike Tyson. Eu falei, puta, mas se... Meu irmão, são 4:30 da manhã, né, bicho? Se alguém viesse falar comigo, será que eu teria paciência? Porra, tô a fim de descobrir o Mike Tyson sem paciência? Melhor não, né? Essa primeira rodada foi só frustração, cara. Porque eu não dei um high five no prefeito. O Rafael não subiu no palco pra tocar com a banda, que ele podia muito bem ter feito. E você não foi falar com o Mike Tyson, que também se podia muito bem ter feito. Foda, né, cara? A gente somos uns merda. É. Foda. Ah, cara, é isso aí, é a idade. A idade te começa a te botar bom senso e você começa a ver merda onde não tem. Isso ou por outro lado, até tem e você se livrou de uma boa, né? É. Bom, segunda rodada. E ela vai continuar valendo um ponto só. Não vai valer um milhão de pontos. Ok? Tá bom, mas eu tô ganhando. Você tá ganhando. Você tá com 2 pontos, eu tô com 1 ponto, o Fred tá com 1 ponto. Segunda rodada. Vou contar a minha história, tá? A minha história, o meu detector de mentiras hoje é temático, é só sobre Fórmula 1. Eu já bati um papo virtual com o Rubinho Barrichello, no ICQ. Há um tempo atrás, alguém me mandou o número do ICQ. Você lembra? Vocês lembram o que é o ICQ? Lembro, claro. Então, o ICQ mas era... Mas você pode explicar porque a gente tem ouvintes mais novos. O ICQ era o WhatsApp dos anos 90. Era um comunicador, era um programa, um comunicadorzinho que você tinha no computador que você se comunicava com outras pessoas. E no seu ICQ você tinha um número. Tinha um número, ao invés de você ter um username, que era como você se logava, você tinha um número só seu. Eu lembro até hoje, meu 5807339. Eu não sei mais o meu, não. Meu já era, foi embora. E eu recebi o número do Rubinho Barrichello do ICQ. E aí alguém me falou, esse aqui é o número do Rubinho Barrichello. Eu falei, sério? Sério? E aí eu coloquei ele lá na minha lista disso aqui, eu adicionei ele. E ficou lá um tempão. Inclusive era Ru Barrichello o nome que ele colocava lá. Ru Barrichello. Talvez tivesse um limite de caracteres, sei lá. Tava lá. E um belo dia, tava online, tava verde. Aí eu mandei um, e aí Rubinho, beleza? E ele me respondeu, beleza. Aí eu falei... Desculpa por isso mesmo. Não, e aí eu não sabia o que falar, porque você vai falar o quê pro Rubinho Barrichello também, né? Porra, mas que merda, hein, malandro? Milionário, mas não é campeão, né? Mas foda. Isso foi nos anos 90, cara. Foi bem antes dele ir pra Ferrari e coisa assim. Ah, tá. Então ainda existiu esperança ainda. Existia. E aí eu... Aliás, ele era a esperança, né? Ele era a esperança, 90. É. E aí eu falei assim, porra, sou seu fã, eu vi a corrida no não sei o que e tal, mandou bem, parabéns, que legal, tamo junto, torcida. Eu falei, mas não lembro exatamente o que eu falei. Falei umas bobagens desse tipo, porque não tinha muito o que falar também, né? Uhum. E ele falou assim, porra, e ele ainda falou, colocou meu nome assim, né? Pô, Gustavo, legal, obrigado. E foi isso. E aí teve uma outra vez que ele ficou online e eu ainda falei, puta, vou mandar uma outra mensagem pro Rubinho Barrichello. E aí eu mandei, e aí Rubinho, beleza? E aí ele não respondeu e nunca mais ele ficou online. E durante um certo tempo, eu fiquei na dúvida se era mesmo Rubinho Barrichello, porque não podia não ser, né? Mas depois eu descobri como é que o cara que tinha me passado o contato dele conseguiu. Tinha no site dele. Tinha o site rubinhobarrichello.com.br, tinha lá o número do CQ dele pra quem quisesse. É um bizarro. É. Por caralho, mas tá, certamente não era o Rubinho, né? Era alguém que ficava lá tomando conta do... Acho que não, cara, porque não era uma época que existia mídias sociais ou coisa assim. Eu acho que alguém colocou isso achando que o ICQ fosse algo como o e-mail do cara, e depois que eles perceberam que isso devia ser pessoal, tanto é que o cara ficou offline pro resto da vida. Ele deve ter trocado, deve ter mudado essa merda, né? É. Pois é, eu acho que não. Cara... vamos às perguntas, Eu quero saber se o site rubensbarrichello.com tinha um contador de visitas. Tinha sim. E ele qual tinha... era o número de visitantes do site? Eu não lembro. Mas tinha um daqueles bem feiões, assim, da época. Isso deve ter sido em 98, 97, 98, caramba, faz bastante 98. Tempo. Nossa senhora. Era no comecinho da internet comercial. Não, uma vida atrás, né, cara? É. Ainda era... É. 98 tinha acabado de começar a internet, né? É, então. Que até então, até 96 mais ou menos, era só BBS. Pois é. Caralho, BBS era muito triste. Você contou pra alguém na época que você falou com o Rubens Barrichello ou você achou que era mentira e preferiu nem contar? Não, eu contei pra todo mundo. Eu acreditei, né, na parada. Eu, explanou, né? E eu ainda acho que é verdade. Uhum. Então tá bom, eu acho que é verdade. Eu acho que você falou com o Rubinho Barrichello pelo isso aqui. É tão bizarro que pode ser verdade, sim. Eu aceito. É verdade. É verdade. Aconteceu exatamente como eu relatei. Foi bem isso. Então, até agora, eu estou com 2 pontos. No dia do prefeito, se eu encontrasse o Rubens Barrichello, eu ia ter perguntado pra ele. Você lembra uma vez que falei com você nesse aqui? Mas... ia ser fantástico. Mas ele não tava por lá. É, não tava, né? Que pena. Ia ser fantástico. Ah, um dia eu ainda posso ter a chance. Ô, rapaz, estamos torcendo para isso, vai ser memorável. Vai lá, agora tá 3 pontos pro Rafael, 2 pro Fred e 1 só pra mim. Rafael, sua vez. Então, agora é minha chance de fazer 4 pontos e ganhar esse jogo. Mais ou menos, porque o Fred, não, é, ele pode... Não, se o Fred enganar nós dois, ele... Eu ganho 2 pontos. Ele vai para 3. Não, ele vai para 3, é 1 ponto. Não, eu tô ponto, com 2. Né? Não, eu defini que ele ganha 2 pontos. Ele ganha 1 ponto por pessoa que ele enganar, se ele enganar os dois. Então, se eu enganar vocês dois, eu ganho 2 pontos também e sou o campeão. Tá bom. Tudo bem. Ok. Ou seja, então, o negócio é cada um dizer uma coisa, pra ser impossível ele... é uma boa estratégia. Não, mas eu vou responder com o meu coração. Aham, uhum, tá bom. Tudo bem. A minha história é a seguinte. Eu fiquei doente 3 dias antes do dia do meu casamento. E aí, por conta disso, eu fui pro hospital, mas eu fugi do hospital. Tá, eu vou contar a história. Então, essa foi a história principal. Faltando 3 dias pro meu casamento, eu ia casar e depois eu ia sair em lua de mel. Uhum. E aí eu acordei com aqueles sintomas de gripe, sinusite, rinite, essas coisas. E tava muito fodido. Só que eu ia viajar pra um lugar frio, que era pro Chile. E aí eu fiquei boladaço, né? Falei, porra, se eu viajar doente pra esse lugar, eu tô fodido. É, vai estragar o casamento, a lua de mel. E vai dar muito errado. Então eu fui pro hospital. Uhum. Acordei e fui pro hospital. Chegando no hospital, o médico, eu expliquei a situação pro médico, falei, olha, eu preciso de um remédio forte, imediato. Aí o cara falou, ó, então você vai tomar esse remédio aqui na veia e você vai tomar uma Bezetacil. E aí daqui 2 dias você tá bom, no terceiro dia você casa. Falei, beleza. E aí eu peguei o tratamento que o médico prescreveu e fui naquelas porra de autorização, enfermeira, essa burocracia de hospital. E aí... Enquanto eu tava esperando, eu perguntei pro enfermeiro, vem cá, esse negócio de tomar soro vai levar quanto tempo? Aí o cara falou, ah, é rápido, leva umas 2 horas. Aí eu desesperei, porque como eu tava perto de casar, eu precisava fazer um monte de coisa. Eu precisava resolver um monte de problema e, sei lá, resolver coisa da viagem. E eu não podia ficar 2 horas no hospital com tanta coisa pra resolver. Aí eu peguei aquilo, saí de fininho, menti pro segurança, saí e fui embora do hospital. Fui embora, resolvi minhas coisas doente, passando mal. Mas eu queria melhorar do mesmo jeito. Então, quando deu umas 8 horas da noite, que eu já não tinha mais como resolver as coisas, eu voltei pro hospital, entrei pelo lugar que eu tinha saído. Caralho, mas ele também... E entreguei a receitinha e falei, ó, eu vou tomar esse negócio aqui na veia. Aí o cara olhou o horário e falou assim, pô, você tá aqui desde de manhã? Falei, não, é que eu saí rapidão aí, mas eu voltei. Sai rapidão, aí o cara... passei o dia inteiro fora, mas relaxa. E aí foi isso, e aí eu fui tomar o soro, eu passei mal com esse soro, eu comecei a baixar a pressão, aí eu falei pra minha noiva na época, falei assim, vai chamar o médico que eu tô passando muito mal. E tinha um médico na sala, assim, tinha várias mesas e tinha um médico atendendo uma família lá, um cara muito doente, ele tava atendendo, eu falei, chama o médico, aí ela saiu do quarto e foi chamar um médico sei lá onde, chamar um enfermeiro. E o médico tava na minha frente, só que eu não conseguia chamar porque eu tava passando muito mal. E aí quando ela voltou com o enfermeiro, chamou a atenção do médico, o médico desesperado levantou minha perna pra minha pressão voltar. E foi isso. E eu passei malzaço, mas 2 dias depois eu tava zerado e casei, deu tudo certo, fui pra neve, foi demais. Eu toquei guitarra nesse casamento. Sim, olha, é verdade. Olha. Qual hospital? O Hospital Anchieta, de Taguatinga. Por que você tinha que tomar soro? O que, que tinha nesse soro aí? Ah, cara, eu não lembro o que tinha no soro. Era tipo anti-inflamatório, corticoide, sei lá. E tinha alguma coisa no soro. E o que você tinha que resolver 3 dias antes do casamento? O que você foi resolver? Você saiu de lá e foi pra onde? O que 3 dias antes do casamento ainda não estava resolvido? Olha, eu acho que eu tinha que comprar dólares. Comprar dólar é sempre uma pendenga, assim, né? Tem que ser em horário comercial. E vem cá, e que ano que foi isso? Foi no ano do meu casamento, 2005. 2005. Eu acho que é mentira. E, não, peraí, eu tenho mais perguntas. Eu já cravei que é mentira. Agora você crava que é verdade. Já cravei que é mentira, não, porque, não, cara, 2005 você ainda ia comprar dólar. 2005 já se entregava dólar. Não, se bem que não entregava dólar. Não, o Rafael compra dólar até hoje, cara. Não é por isso aí, não. Talvez seja verdade, não sei. O Rafael é um cara de tradições. Se ele puder, ele vai até hoje comprar dólar no banco, no Conjunto Nacional. No Doleiro. O doleiro que é massa. Doleiro é um clássico. Aliás, eu tenho certeza que se tem uma coisa nessa história que é verdade, é que ele de fato foi comprar esse dólar. Sério, cara, em 2005 não tinha opções, não, cara. Você tinha que ir no banco comprar dólar ou no doleiro. Não tinha nem cartão pré-pago. E era isso aí. É. E o doleiro sempre desconfiado, assim. Você liga no celular, fala, e aí, cara, tudo bem? Eu queria saber quanto tá o dólar. Ele fala, quem é? É o Rafael. Que não vende dólar, compra não? Dólar? Eu vou viajar e tal. Quantos dólares você quer comprar? Aqui não vende dólar, não. Você ligou pro lugar errado. Passa aqui às 5 da tarde. Você tem que ligar 3 vezes, né? Igual o judeu, assim. Você tem que ligar 3 vezes e na terceira o cara fala, tá bom, eu vendo dólar. Eu tenho um pouquinho aqui, eu vendo pra você. Meu pessoal ia viajar, mas você tá ligando muito, tá bom, ok. É a melhor coisa, é a história do doleiro. O statement que você fez foi: você fugiu do hospital 3 dias antes do casamento. É isso que a gente tá discutindo se é verdade ou mentira, certo? É isso que a gente tá discutindo se é verdade ou mentira. Eu acho que é mentira. Eu acho que a história é toda verdade, exceto a parte que você fugiu do hospital. Eu acho que você pensou em fugir do hospital o dia inteiro, mas no fim você ficou lá até o fim. E tomei soro e passei mal. E o resto é porque esse negócio de você passar mal é a sua cara. E eu acho que você ainda foi lá, e ao invés de você fugir, você foi lá e ficou arranjando encrenca com a enfermeira e dizendo, isso é um absurdo e tal, que isso sim é a sua cara. É, cara, você me conhece bem, mas Fred, você mantém a sua, de que é mentira? Cara, eu acho que você... Ó, pensa no dólar, cara, no dólar. Você, o Google disse que é mentira ou que é verdade? Ele disse que é mentira. Então eu digo que é verdade, só pra contrariar. Só pra causar o caos. O Fred tá certo, é totalmente verdade. Ou seja, estamos empatados então, tá 3-3. Tá 3-3. Empatados. É. E foi exatamente como eu disse, tudo isso aconteceu. Pô, Rafael, eu não imaginava que você era capaz de fugir do hospital, você é tão certinho com essas coisas. Porra, cara, mas eu tinha que comprar dólar, imagina. Ia ficar 2 horas no hospital, tá louco. Tá bom. Hoje é muito mais difícil, hoje você tem que entregar uma alta pro vigia, é meio sinistro, assim. Mas na época era administração hospitalar, moleque. Vai lá, Fred, pra vitória ou pra derrota. Então tá. Então, só recapitulando as regras, se você enganar os dois, você ganha 2 pontos. Se você enganar só um, você não ganha nada, e aí é só a gente ganha ponto. Porra! Não, tá bom, é isso. Tô... Ou você engana os dois ou nenhum. Então tá bom. Vai lá. O moço é foda, o senhor que era o responsável pela oficina da faculdade, enquanto eu e o Dave ainda estudávamos lá, não me lembro se o Dave ainda estudava ou não, ele já tinha 92 anos, se eu não me engano. Caralho. É. E, cara, mexia em serra, mexia nas porras todas. Ele sofreu um acidente, a serra bateu no dedo dele, por baixo do dedo, cara, foi um negócio inacreditável. Bateu por baixo do dedo, entre a metade da segunda falange e a primeira, a falange mais externa, o dedo, né? Manja a casca de banana, quando você abre e fica um lado colado e outro lado aberto, expondo a banana? Era o osso do cara. Nossa. Maluco, foi uma correria na faculdade, que, pô, todo mundo conhecia, né? Mas o cara, a faculdade tinha uma oficina dentro dela? Tinha. Tinha uma oficina no subsolo. Ah. Que era a oficina pro pessoal de desenho industrial. Ah, ele tava. Ah, que você estudava desenho industrial. Ele tava operando uma serra circular. Tava operando uma serra circular, daquelas que cortava madeira. Cara, a serra devia cortar até. Tô vendo aqui pela altura assim da mão, quase. Ia ser uns 15 centímetros, pelo menos, de altura, tá? Ah. Era parada industrial mesmo. Uhum. E o cara tava... Cara, tadinho do seu Sidão, seu Alcide, a gente chamava de Sidão. Ele segurando a madeira, ele veio com toda a calma do mundo. Até hoje ninguém consegue entender o que houve. Porque, porra, o cara com 90 e blau, cara, ele já trabalhava lá na faculdade, tinha mais de 20 anos. nunca se machucou. Ninguém sabe o que, que aconteceu. Em vez dele botar o dedo, né, no caso foi um indicador, ao lado da serra, ele colocou meio que na frente, sabe? Sei. E foi empurrando a madeira, foi empurrando a madeira. Não sei se ele tava olhando, olhou pra um lado e perdeu a distância. Enfim, não sei. Eu sei que eu tava lá em cima, na cantina. Aí eu vi uma gritaria lá embaixo, gritaria. De repente, porra, passa seu Alcides com dois instrutores, né, da oficina, segurando ele. Porque, porra, ele, como eu já disse, 90 e blau, ele já tava encurvadinho, manja, quando tá encurvando pra frente. Ele segurando a mão, cara, sangue pra caralho, uma cagada. Porra, corre pro fundo da faculdade, tinha alguém com o carro parado lá, botaram ele dentro do carro e ó, Miguel Couto. O cara quase perdeu o dedo. Nossa. Foi uma cagada inacreditável. Imagina o cara, que todo mundo conhece da faculdade, mesmo de outras matérias, passando no meio da cantina na hora do recreio, entre aspas, né? Fazendo aquele Kill Bill gostoso. É, não, ele tava todo cagado de sangue, coitado. Todo cagado. Foi feio pra caralho, não foi bonito de se ver, não. Eu fiquei com pena do velhinho. Essa depois história. Ele voltou, continuou, é. Depois ele voltou, continuou lá, né? Ficou um tempo com a mão, parecia uma porra de um pompom gigante, ficou todo enfaixado. E ele não perdeu o dedo? Não perdeu o dedo. Eles conseguiram recompor a porra toda? É, bizarramente, sim. Tá, mas a história que você tá contando é: o seu Alcides um dia descascou o dedo igual uma banana na Serra Circular. É isso aqui. Aos 92 anos. Aos 92 anos, exatamente. É isso que a gente tá discutindo, se é verdade ou mentira. Exatamente. Tá bom. O que ele tava fazendo? Você estudava de noite, não é? Estudava de noite. O cara tava operando uma serra circular de noite? Sim. Olha só, de dia ou de noite é irrelevante. De dia ou de noite é irrelevante, porque a oficina era no subsolo, tá? E não tinha janela. Ou seja, quando alguém tava pintando alguma coisa ou passando verniz, era um inferno. Caramba. E pra que servia a oficina? Por que ele tava cortando madeira? Você fazia, tipo, protótipo? Você fazia... Sim, sim. E ele tava fazendo o quê? Cara, ele certamente tava ajudando algum aluno que tinha menos habilidade motora do que ele. Não nesse dia. Pelo menos não nesse dia, exatamente. Sabe que teve uma vez, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu treinava basquete. Eu ia pra escolinha de basquete. Era bem perto da minha casa, a escolinha, eu ia a pé, eu ia andando. E no meio do caminho entre a escolinha de basquete tinha uma barraca, um barraco assim, e o cara vendia caldo de cana. E um dia eu passei ali e o cara tava com um braço enfiado na máquina de caldo de cana. Puta que pariu. É, cara, foi muito chocante. Eu não cheguei a ver exatamente o que tava rolando, porque, tipo, tinha muita gente em cima tentando ajudar o cara, e o cara gritando. Eu não vi sangue nem nada, assim, mas foi, tipo, virou uma lenda no clube. Todo mundo falava isso. Caralho, o cara enfiou o braço na máquina de caldo de cana. Tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas provavelmente ele perdeu o braço. Ah, muito provavelmente, porque a máquina de caldo de cana, ela tritura a parada, né? A sorte do Sidão é que a lâmina deve ter dado uma lambida, sacou? Literalmente, ele não bateu com o dedo todo. Ele deu uma a lâmina só deu uma lambida. É. Exato, deu uma giletada. E aí, abriu. Au. Deu uma giletada, cara. É. Que verbo maldito. Foi, imagina. E ele voltou a trabalhar? Voltou a trabalhar. Quando ele morreu? O dedo, cara, morreu papo de um ano e pouco depois. O dedo dele ficou meio escroto embaixo, sacou? Porque... E ele voltou a operar? Imagina a que as... Voltou. E nego não sacaneava ele? Nada, nada. Não, a gente tinha o maior respeito pelo seu Alcides. Ele cortava o fumo de rolo, ele cortava nessa serra. Ah, cara, seu Alcides sacaneava. Seu Alcides sacaneava os alunos. Eu acho que a história é verdade. Rafael. Eu acho que é verdade também. Você acha que é verdade? Eu acredito realmente. Na parte que o senhor K falou que ficou com pena do cara, eu acho que o senhor K não ia fantasiar um sentimento desse. Então eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também. A história foi muito bem contada. É verdade. É verdade. Não enganou ninguém. Perdeu. Aí. Rafael, você é o campeão. Uhum. Eu não consegui. Eu tenho um coração puro demais para isso. Eu não consegui terminar a faculdade de Direito. Eu não tive todas as aulas de flexibilidade moral necessárias para terminar a faculdade de Direito. É por isso que o Rafael é o grande campeão do jogo Detector de Mentiras dessa vez. Porque você é inocente demais. Eu sou, cara. Eu sou muito puro. E eu mais do que você, porque você fez 3 pontos e eu só fiz 2. Tá vendo só? Você é praticamente uma criança. Ingênuos. Exato. Eu vou fazer um curso de Direito agora. Isso. Tenho esse talento. Cara, faculdade de Direito é isso aí, é flexibilidade moral. Você vai aprender umas regrinhas ali, você vai aprender mais ou menos o que pode e o que não pode, e você vai ver até onde você consegue dobrar sem quebrar. É isso, faculdade de Direito é isso. Um amigo meu tava olhando a grade horária de um curso de Direito, e aí ele viu que no primeiro semestre tinha ética. Tem ética. E no quinto semestre tinha ética do advogado. E aí ele falou, poxa, é separado pra mostrar que são coisas diferentes, né? Exatamente. Bom, vamos pra história então? Bora pra história. Só uma coisa, antes da gente começar, eu quero declarar uma coisa aqui. A gente vai falar de muitas histórias onde a gente chapou o coco, encheu a lata, e isso, embora seja engraçado e hoje seja uma lembrança divertida, não é uma coisa legal de se fazer. Não é. Isso só era legal de se fazer na década de 90, quando o mundo era irresponsável. Hoje em dia não é legal, não faço. Não, não é legal. E eu acho importante a gente falar isso, que a gente não quer em nenhum momento glamorizar a bebedeira ou o consumo de álcool, não é isso. A gente tá pelo contrário, a gente tá mostrando pra você o momento em que a gente vacilou e fez isso, principalmente o Sr. K, porque é ele que vai contar as histórias de bebedeira dele. Em que a gente vacilou e fez isso, mas, cara, aprenda com os nossos erros e não faça isso. Você pode beber, pode consumir álcool, é legal, é permitido, a gente faz, mas o legal é você fazer isso num nível ok. Passar do limite igual a gente passou, por mais que hoje seja uma lembrança engraçada, não é legal. É igual a história do seu Alcides aí, que giletou o dedo. Não, hoje a gente até conta como história engraçada, mas na hora foi uma merda. A gente vai contar as histórias até pra não ficar numa bad vibes. A gente vai contar as histórias que deram certo, né? Mas tem muitas histórias de pessoas que ficaram bem bêbadas e se deram muito mal. Sim. Eu conheço história de cara que cortou o tendão, cara que subiu no carro e o carro freou e o cara caiu do carro. Tem essas histórias Eita, todas. Eita, que beleza, hein? Então, é isso. Boa, Rafael. É isso. Então, a gente vai contar histórias engraçadas, histórias legais, mas o que a gente tá dizendo é, não tenta repetir, não tenta fazer a mesma coisa e beba com responsabilidade. Entenda, nós somos de uma época diferente, nós temos mais resistência, nós somos mais altos, mais fortes, temos mais fígado. Se vocês tentarem fazer metade do que a gente fez, vocês vão morrer. Todos vocês vão morrer. E a gente comeu muito mais geleia de mocotó na infância. A verdadeira geleia de mocotó. Exatamente, exatamente. Uma infância regada a Coca-Cola de verdade. Não era essa coisa Coca-Cola Diet, Coca-Cola Zero. Isso. Era Guaraná Tobi, porra. Tangue de laranja. Tangue de laranja. Fanta laranja, lembra? Quando você chegava pra comprar Fanta laranja no mercado e você escolhia por qual que tinha mais anilina, aqueles bolos de anilina no fundo, falava, essa que tá boa, que é essa que eu quero. Hoje em dia não pode mais não. Senhor K, você vai contar histórias suas de festas, é isso? Uhum. Por favor. Não é história de festas, né? Um grande amigo meu, esse fim de semana, tá fazendo aniversário, né? Vai tá ali na beira dos 40 e sentados, almoçando essa semana, eu, ele e mais algumas pessoas, nós lembramos de algumas histórias da nossa jovem época adulta, quando éramos young adults. Aham. Uhum. Que eram as festas da Baby, né? Aí lembramos de uma festa especificamente. Peraí, quem é Baby? Baby tem que ver aquele filme Muito Prazer. É importante ver esse filme. Você nunca viu esse filme, Google? Não, cara. Não existe ninguém nesse país, cara, nesse mundo, que assistiu todos os filmes brasileiros como você, cara. Você tem que explicar. Não, você tem que explicar, não precisam ser todos. Não precisam ser todos. Você só precisa ver um só. Eu vou te mandar o link. Essa porra deve ter no YouTube, essa altura do campeonato. Jesus, quando eu botei aqui Muito Prazer, apareceu umas coisas aqui que não é exatamente sobre isso que eu tava fazendo. Que coisa. Jesus, nossa, o YouTube tá mudando, né? Caramba. O YouTube não é mais o mesmo. Enfim, é uma história lá de um bêbado. Porra, ele é extremamente alegre e feliz por estar bêbado, mas a vida do cara tá caindo aos pedaços por ele estar bêbado, sacou? Só que como ele tá bêbado e tá feliz por estar bêbado, ele não tá nem um pouco preocupado com a vida em si. Talvez ele não esteja nem percebendo que a vida tá caindo aos pedaços. Enfim, e aí teve uma festa que nós fomos na casa de um amigo, e essas festas elas eram engraçadas, cara, porque a gente tinha assim uma ideia muito doida, né? Se não tiver chão de churrascaria, se não bater o síndico na porta, se no outro dia não tiver ninguém caído no banheiro, no box, com o chuveiro aberto, a festa não foi boa. E aí, numa dessas festas, a gente tava lá na festa, aquela alegria toda, e era bacana, porque tava todo mundo alegre, tava todo mundo feliz. Cara, um cidadão vira e fala assim: bicho, eu tô passando mal, não aguento mais, vou pra casa. Só que ele tava dirigindo, né? Uhum. Não, porra, tá maluco, vai dirigindo? Não, tá doido. Aí chegou o único sóbrio da festa, que até hoje eu não sei como que ele conseguia aguentar aquelas festas inteiras sóbrio. Não, porra, te levo pra casa. Beleza, eu fui junto, né? Carro do bêbado, tá?

Aí ela foi, voltou na rua, e é uma rua bem pouco movimentada, esperou passar uma pessoa e falou assim: meu senhor, eu preciso entrar naquela casa, mas eu acho que tem alguém morto lá dentro. Eu queria que tivesse uma testemunha. E o que mais me impressiona nessa história é que alguém aceitou isso, né? Falo, ah, claro! Senhora, eu não vou entrar numa casa que tem alguém morto pra servir de testemunha. Mas o cara foi com ela, aí ela abriu. E não é que tinha alguém morrido, é que a geladeira tinha queimado, tinha carne dentro da geladeira, estragou e fedeu a casa inteira, parecendo que alguém tinha morrido. Nossa, imagina que merda. E ele jogou a geladeira fora. Porra, tem que jogar a geladeira fora e queimar a casa. E tem umas paradas que quando o cheiro entranha, cara, não sai. Eu tenho uma tia que uma vez, ela morava numa casa que o carro, a garagem onde ela estacionava o carro, era de frente pra uma piscina. Que bom. Você estacionava o carro, descia 2, 3 degraus e você estava no nível da piscina. Uhum. E aí ela comprou uma BMW numa época que ninguém tinha uma BMW. Tipo, 93, por aí. Ninguém tinha uma BMW nessa época, cara. E eles tinham muita grana. É, comparado com hoje, todo mundo tem uma BMW. É, exato. Ter uma BMW naquela época era equivalente a ter um Bentley hoje. Tá. E era uma BMW 750. Então, além de tudo, era a BMW mais top de linha que você podia ter. Uhum. E eu lembro, inclusive, que esse nosso tio, ele tinha um seguro, e ele tinha um seguro da franquia do seguro. Caralho. Porque se o seguro, ele tivesse que pagar toda a franquia, ele não ia ter, e era muito dinheiro pra ele pagar. Aí ele fez um seguro que se ele tivesse que acionar o seguro, ele acionaria esse segundo seguro que pagaria a franquia pra arrumar o carro. É um seguro certo. Então, nós temos que dar os parabéns ao nível de planejamento e a coragem, né? Sim. De comprar uma parada e fazer um seguro que você não consegue pagar, né? Temos que dar os parabéns. Exato. Pois é. E aí, o carro era automático. Essa tia não estava acostumada a dirigir o carro automático. E por algum, não sei exatamente o que aconteceu, só ouvi a história. Ela ligou o carro com o carro engatado, ou então o carro engatou de alguma maneira. Ela queria dar ré no carro e colocou o carro pra frente. E o carro desceu em direção à piscina. E ela mergulhou a BMW na piscina. Puta. O mais impressionante é que a BMW era razoavelmente do mesmo tamanho da piscina. E por alguma sorte, ela entrou um pouco enviesada na piscina, que permitiu com que essa tia tivesse saído pela porta do passageiro. Porque se ela tivesse indo certinho, ela não ia nem conseguir abrir a porta pra sair, ela ia morrer lá dentro. Que merda, quer dizer, a BMW ia entrar, tipo, no talo, né? Encaixada, exato. Se ela tivesse entrado retinho, ela não ia conseguir abrir a porta pra sair. Só que ela entrou e virou de lado. E aí ela conseguiu sair pela porta do passageiro. Eu imagino chamar o reboque pra tirar o carro de dentro, né? Veja bem, sabe o que que é? Que meu carro tá dentro da piscina. Chamou o reboque. Pois é, e não deve ter sido fácil, cara, porque pra entrar com o reboque lá, não deve ter sido fácil, não. Não sei como eles fizeram isso. Deve ter sido uma cagada. Daquela. Bom, ele deve ter acionado 2 seguros pra tirar a BMW de lá. É, literalmente. E aí eu sei que eles tentaram consertar a BMW, o carro era todo eletrônico, numa época que os carros não eram eletrônicos. Adeus. E, cara, tipo, os bancos, sabe? Tinha 9 regulagens eletrônicas no banco. Já era, cara. Uh-huh. O banco é cheio de fio, já era. Virou uma BMW Water. É. E eu sei. Tudo um. Ah, foi boa, vai, foi boa. E eu sei que ela trocou a BMW por um Corsa Wind. Nossa. E ainda deve ter posto uma grana ainda no Corsa. Foi o que deu pra fazer com a grana que sobrou. Caralho, mano. Ela ficou muito mal durante muito tempo com essa história, cara. Todo mundo contava a história achando engraçado e ela... Ela ia pro cantinho, né? É. Mas eu acho que agora ela já superou. Não, eu imagino que uma pessoa que passa por uma situação dessa tenha depressão e o caralho. Seria, pelo menos. Tem que se medicar. Não, ela ficou boladaça. Eu não lembro exatamente como foi, mas ela ficou boladaça porque a filha dela tava no carro. A filha dela era criança, mas não era bebê, assim. Tinha uns 11 anos. E ela que conseguiu tirar a filha do carro. Pô, mas então foi uma merda arrumada, hein? Foi. A merda talhou, como se diz por aí, né? Nossa! Foi terrível. E aí tem outra história, você contou a história de levar o carro do cara. Eu fui uma vez num churrasco, toda a galera da faculdade num churrasco no Lago Norte, em Brasília. Que é equivalente a você ir num churrasco no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Tá. Pra você entender aqui. E aí a gente foi, tava toda a galera lá e tinha esse amigo que foi pro churrasco e ele ficou ultra bêbado. Porque nessa época, cara, todo mundo tinha 18 anos, ninguém sabia realmente o que tava fazendo. Parecia que sim. Tem gente que tá com 40, não sabe ainda. Então, a gente parecia que sabia o que tava fazendo, mas não sabia. Todo mundo bebendo Skol, sabe? É, você vê, né? Eu tô bebendo Skol, tudo errado. Não, mas assim, bebendo o mais rápido que você pode, sabe? Coisa de moleque. Uhum. E aí esse amigo ficou super bêbado, ultra bêbado, e ele tinha ido com o carro da mãe, que era um Ômega, que era outro carro top de linha da época, um Ômega que era automático, e ninguém sabia dirigir carro automático. E aí a gente falou assim, a gente tem que levar o cara na casa dele e voltar, que era equivalente, ele morava na 316 Sul, que é equivalente a morar em Ipanema. Ou seja, a gente teve que ir do Recreio pra Ipanema, deixar o cara lá com o carro dele e depois voltar pra buscar o outro carro de quem foi dirigindo o carro dele. No caso, o meu. Tudo a favor, né? Tudo a favor pra dar uma merda. E aí a gente foi num comboio, né? Eu e mais dois carros indo pra casa do cara e eu dirigindo o Ômega dele. Eu sentei assim, ah, beleza, vamos lá. A gente colocou o cara todo capotado no banco do passageiro. Eu sentei no banco do motorista e falei, beleza, agora eu não sei o que fazer aqui. Aí tinha uma amiga que chegou e falou assim, ó, põe aquela alavanca ali no D. Só põe no D que vai dar certo. Reza, né? É. Quando dei reza. Ela tinha estudado nos Estados Unidos, quando ela era mais nova e tal, e ela tinha feito autoescola nos Estados Unidos, por isso ela sabia. Uhum. E aí eu falei, beleza, pus no D. E é muito estranho, cara, quando você vai dirigir o carro automático a primeira vez e você não tem o que fazer com o pé esquerdo. É, fica solto, né? Fica aquele negócio batendo assim, e aí faz com a merda. É, você não sabe exatamente o que você faz e tal. E eu não tinha ninguém me ensinando, porque o cara tava capotado, eu não tinha ninguém com alguma experiência em dirigir carro automático pra me dizer o que fazer, porque é relativamente fácil, na verdade. Mas você precisa de alguma orientação. E aí você ficou com a perna esquerda igual de cachorrinho dormindo, que fica mexendo a pata assim. É, tá tipo isso, você não sabe o que fazer. Eu fiquei com a perna esquerda, onde ela fica normalmente, ali no cantinho ali da roda. E aí quando aquele apoiozinho pro pé. É, aí dei uns trancos e tal, mas me acostumei e falei, vamos lá. Quando a gente tava saindo, a gente passou por um lugar e o cara, eu preciso que você pare o carro. Eu falei, puta, vai vomitar, né? Aí eu parei o carro assim, parei no cantinho, né? Abri a janela pra ele poder pôr a cara pra fora e vomitar. Aí o cara abre a porta, sai correndo, tira a calça e senta na calçada. Ô, garoto. Aí eu falei, que diabos você tá fazendo, cara? Ele, eu preciso cagar. Boa, garoto. Aí eu falei, tá bom. Porque, cara, dentro dessa situação, onde o cara tá nesse nível de precisar cagar, é melhor que ele faça ali na calçada. Do que dentro do próprio carro. Depois a gente lida com isso. E eu falei, beleza, a gente vai ficar aqui esperando você. Eu e mais três carros parados lá da calçada e o cara sentado na calçada com a bunda de fora. Sentado, ele não agachou, entendeu? Ele sentou. Eu não sei o que ia acontecer. Aí ele ficou um tempo ali. É, não. É. Aí ele ficou um tempo ali e falou assim, não, quer saber, eu não vou conseguir. Pôs a calça de volta e voltou pro carro. Bom. Que filha da puta. Beleza. Aí, beleza. Aí a gente foi, quando a gente tava no meio do caminho, tem uma coisa que você faz quando você dirige carro automático, você não sabe, que é você meter o pé esquerdo no freio. Eu tava no meio do caminho e um cara da minha frente freou bruscamente. E aí, quando você dirige o carro mecânico, você tem que pisar, você vai frear, você pisa com o pé esquerdo todo na embreagem, né? E depois mete o pé no freio, pro carro não morrer. E quando você tá dirigindo carro automático, o pedal do freio é maior, então você acaba esbarrando o seu pé esquerdo no pedal do freio, só que com a força que você usaria no pedal da embreagem, que é muito maior. E, cara, o carro quase capotou, o carro, sabe, foi a freada mais brusca da história. E a gente ficou, assim, por um centímetro, o carro que tava atrás, que era do meu amigo, de bater na gente. Por sorte, nada aconteceu. E o meu amigo falou assim, cara, por que você freou tão rápido? Aí eu falei, só dorme aí, cara. Aí, beleza. Aí, nisso, eu acho que a freada fez, ele foi vomitando o resto do caminho. Foi uma vomitada só, entendeu? Como se abrisse uma torneira e não fechasse mais. Ele pôs a cara pra fora da janela e foi deixando um rastro de vômito pela cidade. É, que dá pra seguir até em casa, né? Vamos ver quem foi o filho da puta que vomitou aqui. Segue o rastro. E aí, a gente chegou em casa, aí o cara falou assim, não, peraí que eu tenho que fazer um negócio. Aí a gente chegou, parou o carro na garagem da casa dele. Aí eu não sei de onde ele achou um pote de margarina, daquele menorzinho. Nossa, mãe. Foi numa torneirinha e começou a tentar lavar o carro usando potinhos de margarina. Boa, garoto. Bêbado é muito maneiro, né, cara? Como que a mente do bêbado funciona é realmente um negócio, né? Inacreditável, cara. Como? Conta mais uma história aí de carnaval. Cara, história de carnaval, deixa eu ver outra. Essa eu já contei. Que uns amigos me ligaram, iniciozinho, primeiro dia de carnaval, falaram, porra, vamos pra Vitória. Não era Vitória, não, era um lugar no Espírito Santo, mas era um... Guarapari. Uma porra de uma cidadezinha. Não, não era Guarapari, não. Era um lugar muito bizonho, muito pequenininho. Que vai ter uma micareta lá. Falei, porra, você acha uma boa ideia? A gente ir pra lá, pro meio do nada, micareta. Porra, a gente é do Rio, vamos lá, você quer... Tá bom, vamos pra micareta no meio do nada, né? O que é demais de uma micareta durante o carnaval é que é um carnaval fora de época, na época. É exato. Com músicas piores na época. Sim. Enfim, fomos, né? Aí chegamos no final do churrasco já. Só tinha uma linguiça preta na churrasqueira. Que eu achei que fosse do dia, mas não era, era do dia anterior, comi. foda. Aí tomamos cervejas de baixíssima qualidade e tal, fomos pra Micareta, não tinha onde dormir. Ah, vai ter um apartamento. Não, não tinha um apartamento, tinha um quarto, não um apartamento, com uma decoração muito nada a ver, sabe, as paradas assim, muito velhas. Só tinham duas camas, quer dizer, o último que chegou dormiu no chão, foda-se. Cara, foi um inferno, foi um inferno, foi um inferno, foi, olha, uma das piores decisões da minha vida. Beleza, fomos pra Micareta, foi uma merda, voltamos, um maluco ficou lá, eu caí numa cama, outro amigo caiu na outra, ok. Cara, a gente foi acordado 6:30 da manhã, isso no mesmo dia, tá? Uhum. A gente chegou lá, saímos de manhã, fomos pra Vitória, chegamos, churrasco, cerveja, Micareta, 6:00 da manhã, ou seja, não tinha dado 24 horas dessa péssima decisão de viajar até Vitória. Nós quanto tempo do Rio até Vitória? Ah, dá uma... quase 8 horas. Caraca, tá bom. Dá quase 8 horas. Cara, eu fui acordado com o gancho de um telefone. O cara me batendo com o gancho. Acorda! Acorda! Caralho, que porra é essa? Merda, você já acorda apanhando, né? Já acorda mal. Mas eu fiquei, merda, essa, eu não entendi um gancho no telefone. De onde que o filho da puta tá com gancho de telefone? Cara, ele tava tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado, que ele tentou ligar pra casa, não conseguiu. Ele tentou ligar pra namorada, não conseguiu. Porque o animal certamente não devia estar botando o DDD, né? Ah. Caralho, ele disse que no desespero, ele era forte pra caralho. Lembra que o gancho do telefone, ele tinha tipo um tubinho de metal, né? Uhum. Que prendia o gancho ao aparelho e por dentro passava o fio, certo? Certo. O cara deu uma puxada no gancho, ele arrancou o gancho do telefone da rua, do telefone público. Caralho! Ele não tava... ele não tava... ele era forte pra caralho. Ele não tava batendo em mim com o gancho do telefone da casa, que foi o que eu imaginei. Caralho! Ele tava batendo com o gancho do telefone público, que ele arrancou com uma puxada, porque o bicho era um monstro. Aí voltamos pro Rio, né? Vambora, vambora, vambora. Eu não sei também por quê. Enfim, na minha mente, corta a cena, a gente tá no carro voltando pro Rio. Não, cara, não, mesmo. Rio, Rio, Rio, não, não vai dar pra chegar no Rio, não vai dar, vamos parar em São Pedro da Aldeia, vamos parar em São Pedro da Aldeia, a gente vai ficar na casa do fulano, vamos parar em São Pedro da Aldeia, paramos em São Pedro da Aldeia. Aí eu comecei a entender por que aquela linguiça estava preta. Ah. Porque aquela linguiça já estava na churrasqueira, tinha uns 2 dias, amigo. E aí? Caí lá num lugar qualquer pra dormir, acordei achando que minha barriga ia explodir. Aí ela se manifestou. Se manifestou. Sem sacanagem, eu deitado de barriga pra cima. Eu olhava pra baixo e não via meu pé. Só via uma barriga de grávida. Falei, caralho, que porra é essa? Você não comeu uma linguiça preta, você comeu um ovo de alien. Talvez. Resumo, eu passei o carnaval inteiro sentado no vaso com a cabeça para o box. Porque eu cagava e vomitava, cagava e vomitava, cagava e vomitava. Só água. Eu bebia água e vomitava água. Meu Deus. Foi, cara, nunca mais. Ali eu decidi que esse negócio de Micareta é muito perigoso. Eu não fui nunca mais. Eu acho que foi a cerveja que eu tomei lá, não sei. Ou a linguiça preta que você chegou. Ou a linguiça preta, exatamente. É, você sabe que tem uma frase que eu já falei aqui no podcast, que eu acho que é uma frase muito verdadeira, mas que ela é inversa pra você. Porque geralmente a gente diz assim, a experiência entra pelo cu. No caso, ele saiu. No caso, saiu pelo cu. E mesmo assim, ele se aprendeu. Então, foi suficiente. Eu me lembro dessa situação de ter tido uma experiência quase extrasensorial, muito doida. Um amigo meu que tinha passado muito mal, que ele realmente ficou fudidaço. Ele teve uma disenteria monstra, uma monstra, monstra, monstra. Ele me falou que quando ele tava muito fraco, ele mexia os braços. Lembra aqueles efeitos de televisão antiquíssimos? Que era a mesma imagem, o sujeito tá se mexendo, mas ele ia fragmentando a imagem como se fossem vários frames e a imagem ficava parada. Uhum. Sei. Uhum. Mostrando ele atrás, entendeu? Aparecia ele andando e uma imagem anterior dele e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, sabe? Aham, uhum. Deu pra entender. Enfim, eu cheguei ao ponto de ficar tão fraco que eu tive isso, cara. De mexer o braço e ver o braço em várias posições, assim. E aí, depois de apagar. É, cara, um negócio grave, foda, foda. Ali eu comecei a respeitar quando você vê essas paradas assim, ah, nego tá morrendo na África de cólera. Pô, você pensa, ah, o cara tá, vai morrer de cólera, vai morrer desidratado que ele tá, né, cagando todo o líquido que ele tem. Aparentemente o negócio é realmente sério, aparentemente é realmente assustador. Porra, comi uma linguiça estragada e fiquei daquele jeito, imagina um cara que tá com cólera mesmo. É, desidratação é fudido, cara, desidratação é, você tá muito perto de morrer. Por isso que médico fica boladaço quando você chega desidratado no hospital. É, pra você conseguir desidratar, você tem que ter feito algo, né, tem que ter levado a sério o que você tava fazendo. É por isso que o cara no deserto morre em um dia, né? Ele desidrata, pois é. Simplesmente desidrata, começa a alucinar e morre. Será que eu tava tendo alucinações? É possível, cara. É um efeito da desidratação. Querele, tá vendo? Fica aí a experiência. Fica como uma linguiça esquisita no churrasco de terceiros. Mas foi essa festa que você foi e só tocava Depeche Mode? Não, a festa do Depeche Mode. Ou isso foi uma alucinação também? Não, essa festa do Depeche Mode foi a primeira desse carro, que era a festa de carnaval. Ah, a festa de carnaval para pessoas que não gostavam de carnaval, que só tocava Depeche Mode. A festa do cara, do Léo, que vomitou no carro. Essa era a festa do Depeche Mode. Exatamente. Eu acho que a gente devia retomar essa tradição, cara. Todo carnaval fazer uma festa onde só toca. Não é que não toca música de carnaval. Só toca Depeche Mode. Válido. Acho válido. Muito bom. Vai na frente que eu te alcanço. É. Foi a melhor festa de carnaval que eu já fui. Não tocou uma música de carnaval a noite inteira. Foi fantástico. A gente tem um episódio especial de carnaval, né? Que a gente gravou. Foi o último episódio da outra temporada. Eu não gosto de carnaval também. O Rafael também não. Mas eu gosto de saber que a gente está passando pelo carnaval. Que o carnaval está acontecendo. É, desde que você não faça parte dele, né? Não, você não faz parte, mas assim, você acorda no meio da tarde e aí você vê, porque é um feriado, e aí você vê que tá tendo o sorteio da escola de samba, sabe? O julgamento. Sim, esse momento é maravilhoso. É um momento muito bom, cara. De carnaval. É. Eu gosto do carnaval no sentido de que eu sei que é carnaval porque eu não estou tendo que fazer nada. É, então. Ou então quando você liga de madrugada a TV, você chega em casa de madrugada, você liga e aí tá passando lá o... Gala gay. Não, gala gay. O desfile de escola de samba, sabe? Você vê os caras na avenida, assim, dançando e tal. E aí tem o William Bonner, sei lá, falando assim, né? É muito interessante este carro, porque ele representa... Que é uma baboseira absurda. Mas eu acho muito legal ver que isso tá acontecendo. Me dá uma sensação de que, cara, estamos vivendo um momento em que tá tudo parado e a gente pode só se divertir. Eu acho que o momento é muito ruim, porque, enfim, carnaval é ruim. Mas eu acho legal que a humanidade tenha decidido, pelo menos a humanidade do Brasil, tenha decidido, olha, esses dias aqui não tem nenhum motivo especial, mas a gente vai fazer festa e beber pra caralho e ninguém é de ninguém. Vamos embora. E tá tudo bem. Se decidiu assim. Até aí, tô achando ótimo, entenda. Eu só acho desnecessário a existência do carnaval em si, entendeu? A carneia como um todo. Podia ser um outro feriado qualquer. Vamos fazer um feriado aqui para as Rosquinhas de Mabel. Foda-se. Eu apoio. Feriado das Rosquinhas de Mabel. É. Ótimo. Tô achando ótimo. O fato de ser um feriado, porra, conte comigo. Agora, o carnaval em si, não tá me dizendo nada. Tipo dia 10 do 10, dia da Rosquinha Mabel. Isso faz sentido. Porra, não é? Fantástico. Seria uma boa ideia. Tem uma religião que eles resolveram fazer um novo calendário. Porque é só aí você tá numa religião firme, né? Quando você tem o seu próprio calendário. E eles falaram, não, é muito bagunçado esse negócio de ter mês de 28 dias, mês de 31. São 12 meses de 30 dias. Só que quando você tem 12 meses de 30 dias, ficam faltando 3 dias. Sobra 3 dias. Uhum. E o que os caras fizeram? Bom, esses 3 dias é festa. Pronto. Esses 3 dias não estão no ano. Você pode fazer qualquer coisa. Olha, eu acho válido pra caramba, hein, essa religião aí. Válido. Vale, super religião. Vale. A gente devia adotar esse calendário aí. Qual é a religião? Importante. Não vou falar, senão os caras vão achar que eu tô zoando totalmente a religião, mas existe mesmo. Mas a pergunta é a seguinte, esses 3 dias você pode fazer qualquer coisa, mas tem limitações legais ou é a caralha? É tipo aquele The Purge, que eu sempre quis ver esse filme e nunca consegui ver. Tem limitações religiosas. Não, religiosas, eu caguei pra religião. Tem limitações legais, eu tô falando de sanção penal. Tem sanção penal? É, cara, como essa religião não é muito grande assim, acaba que vale as do país, né? Mas, enfim, que merda. Quem sabe no futuro. O negócio é fundar um país que seja law abiding a essa religião. Aí sim. Aí sim. Aí fica bom. Aí sim. Eu sempre penso nisso, comprar uma ilha e fazer minha religião lá. Já imaginou, cara? Lindo. A religião. Literalmente. Essa religião aqui seria. Quem manda nessa porra sou eu. Literalmente, né? Então, pra bater essa, na mesa. Assim. Essa religião seria a religião do show do esporte. Onde o principal avatar seria Elia Júnior. E não, Deus. Seria o Deus, Luciano do Vale. Não, Deus seria Luciano do Vale. Elia Júnior seria tipo um santo. Seria tipo uma conexão com esse Deus. Okay. E Luciano Júnior ia ser Jesus. Luciano Júnior é Jesus. Cléo Brandão seria uma espécie de Maria. Uma espécie de Maria. Silvio Luiz seria uma espécie de Pedro. Isso. Seria uma ótima religião. Eu tive uma ideia, que é o seguinte. Quando você tá olhando pro desfile de escola de samba, Você tá parado, certo? A câmera, você tá vendo pela televisão. A câmera tá parada, ok? E você tá vendo as pessoas andando, certo? Então você tem uma sensação de movimento das pessoas vindo na avenida, porque a câmera tá parada e as pessoas estão se movendo. O movimento é relativo, certo? Uhum. Ok. Se a câmera se movesse no mesmo movimento e você não enxergasse o cenário em volta, você ia dar a sensação de que tá tudo parado, ok? E okay. Se as pessoas tivessem... Exceto pelo fato de que as pessoas estão sambando. É, não, mas elas não iam estar andando, elas não iam estar se movendo em relação às outras coisas. Eu não tô falando que elas estão congeladas. Não, olha só. Elas se estão a câmera saindo do lugar. Sambando junto com as pessoas do desfile, você veria as pessoas que estão paradas fora do desfile vendo o desfile, ou tá, seja, mas supondo que você não consegue enxergar as pessoas que estão paradas, supondo que não tem nenhum outro ponto de referência. Se a câmera se movesse junto com a pessoa, você não consegue perceber o movimento. Ele existe, mas você não consegue perceber. Uhum. E, seguindo a mesma ideia, se as pessoas sambassem paradas, se elas viessem e preenchessem a avenida, certo? E sambassem paradas. E a câmera se movesse, a sensação ia ser a mesma. Sim. Certo? Ia ser a mesma. Pois bem, a escola de samba, ela vem em alas, né? Certo. Tem a comissão de frente, tem a ala das baianas, tem a ala da bateria. Ela tem alas bem determinadas. Você percebe quando uma acaba e outra coisa começa. Certo. O que mais nessa vida vem em alas que você percebe quando uma coisa começa e outra acaba? O supermercado. Tem medo de perguntar. Opa. O supermercado. Então eu tive essa belíssima ideia de criar um desfile de escola de samba, de uma escola chamada Unidos do Supermercado, aonde a gente simplesmente pegaria a câmera e você ia filmando devagar e fazendo a câmera pular todas as prateleiras do supermercado. E aí você tem a ala do chocolate, a ala do macarrão, a ala do molho de tomate. Mas então, hoje em dia, com o advento do drone, dá pra fazer isso fácil. Não é? Não ia ser genial, cara? Só comprar um dronezinho e entrar num Costco desses aí da vida, amigo? Então... Porra! Não, na verdade, você pode pegar a câmera e você mesmo, porque você tem que ir pulando com a câmera pra parecer que as comidas estão sambando, entendeu? Nossa, mas olha... Só você usar você tem que voltar a comer carboidrato. Você tem que voltar a comer carboidrato. Você tá fazendo não. Não, olha a minha ideia, cara. Eu criei a nova escola de samba, a escola de samba do futuro. E aí a gente faz o samba enredo sobre o supermercado, tipo, Unidos do Supermercado. E a gente fala assim, e faz uma música que fala sobre os ingredientes do supermercado. Eu achei excelente. Olha, mas que horas são aí agora? Aqui são 9:30. Porra, ainda dá tempo de pegar um Burger King aberto. Coisa bacana. Dá tempo. Comer um burrito de 3 quilos. Porra, um burritinho, malandro, um Taco Bell. Ah, se você fizer um esforço, você pode até pegar um aviãozinho e comer um Portilhos aí por perto, em algum estado aí da federação. Porra, eu juro, porque pra chegar a essa ideia da escola de samba de supermercado, você tá faltando alguma coisa nessa alimentação, cara. Cara, teve uma época da minha vida que o carnaval era sempre agitado. Enfim, aí estávamos lá na festa, eu cheguei na festa às 11 e pouco, todos já estavam bêbados. Aí chamei o que estava menos bêbado e falei, olha só, 40 minutos pra chegar onde vocês estão, dá? Dá! Não, porque vocês não queimaram a largada. Não, 40 minutos dá. Resumo, em meia hora eu estava completamente bêbado. Completamente bêbado. Aí, um casal fez lá um drink e tal, parará, piriri, bebemos. Cara, tava uma merda, uma merda, uma merda, uma merda. Mas dava um negócio inacreditável de descer queimando. Cara, o cara bebeu, ele era um casal, né? Os dois beberam, o troço bateu no estômago, a garota botou a mão na boca e vomitou, tá? Ela com a mão na boca, então saiu pros lados, assim, né? E o cara, ao ser vomitado, também fez aquela golfada, né? Ato contínuo, os dois correram pra pia da área de serviço, né? Aquela pia grande, assim, pra lavar roupa. Cara, e ficaram os dois se empurrando pra lá e pra cá pra vomitar, ver quem é que vomitava dentro da pia e vomita na pia e não vomita. Olha, foi uma cagada, cara. Foi um negócio. Puta que pariu. Porra. E era sempre na festa, na casa do mesmo amigo, né? Ele sempre cedia a casa pra essas paradas. Aí, no outro dia, eu liguei pra ele pra saber, ei, como é que foi? Tá tudo bem aí? Ninguém morreu? Não, tá todo mundo vivo, todo mundo já... Mandou mensagem. Falou, cara, não, tá tudo bem. O problema é que tem muita coisa que eu não lembro da festa. A varanda dele era fechada, tá? Imagina o seguinte, a varanda era fechada com vidro. E a parte de cima tinha basculhantes, sei lá. O prédio todo era assim, sacou? A varanda era fechada com vidro e na parte de cima tinha um basculhante. Uhum. Aí ele falou assim, porra, eu só queria saber quem foi o filho da puta que vomitou na varanda. Porque o vizinho de baixo me ligou puto hoje de manhã, me acordando, perguntando como é que eu ia lavar o basculhante dele. Porque o basculhante tava aberto, cara. o vizinho não tinha como lavar o basculhante. Como é que ele ia limpar a parada por cima do vidro, né? Falei, pô, eu queria saber quem foi o filho da puta. Eu não sei, cara, quem foi, eu não me lembro. E nessa festa... Estabelecer ficou... as regras antes, ó, galera. Se for vomitar, não vomita na varanda. Ah, sim. Nessa festa, eu me lembro que ficou tocando em loop Happy Tree Friends. Me lembro bem. Happy Tree Friends, cara. É, eu não sei como é que a gente sobreviveu, sem sacanagem. Não sei. Cara, essa história de bebedeira. Uma vez eu tava numa festa e ninguém tava bebendo muito, sabe? Mas aí um cara encheu muito a cara. E ficou bebaço e tal. Aí ele tava, um pessoal levou ele até o banheiro porque ele falou que queria vomitar. E o cara ficou lá e não conseguia vomitar e não sei o quê. Aí daqui a pouco eu fui lá ver se ele tava bem, né? E aí, o cara tá bem e tal. Aí tinha um cara cuidando dele. Aí ele falou, porra, ele não conseguia vomitar. Aí me falaram pra enfiar o dedo na garganta dele que ele ia vomitar. Mas eu fiquei com o maior nojo, assim, de enfiar o dedo na garganta do cara. Aí eu enfiei esse pênis. Nossa, mano, Deus. Aquele pente fininho, bicho. Deve ter furado a garganta do cara. Aí eu comecei a rir e o cara tava lá, sem conseguir vomitar, e um pente todo babado. Malandro, que inferno, hein? Pô, isso me lembrou aquele filme Dia de Treinamento, que o cara... Vocês já viram esse filme? Já. Porra, é ótimo, né? Aquela cena da caneta. Você tem a caneta aí? Tem, empresta aqui. Pá, enfia na garganta do cara. E depois devolve a caneta pro cara. Mas não, não quero a caneta mais, não. Obrigado. Deixa eu essa porra pra lá. Quando eu era adolescente, tinha 18 anos, essa época aí de ir pra essas festas. Além do carnaval, o meu pai trabalhava no Yacht Club de Brasília, que é um clube granfino, clube de playboy. Então, as famílias tradicionais e ricas da sociedade brasiliense compram um título, ficam sócias do Yacht Club e vão pra lá socializar. É um clube social. Beleza. E o Yacht Club é um lugar que era utilizado pra festas, pra grandes festas. Ele fica na beira do lago, tem um lagão lá em Brasília, né? O Lago Paranoá. E é onde as pessoas velejam, tá? Por isso chama Yacht Club de Brasília, que é um clube de iatismo. É um lugar utilizado... Sabe festa de playboy? Posso falar isso aqui, né? Sim. Festa de playboy. Festa de playboy é um tipo de festa específico que é feito num lugar razoavelmente chique pra que os playboys vão pra esse tipo de festa. E nada contra, é um direito seu de ser playboy e ir pra festa de playboy. Eles vão lá, e eles ficam lá sendo, dançando daquele jeito, sabe? E tem aquele lance meio mauricinho, assim, é isso aí que rola. E aí, de vez em quando, rolava essas festas. E quando você é moleque, assim, nessa época de faculdade, tem essa festa maravilhosa que é a festa open bar. Você paga um ingresso e você bebe o quanto você conseguir. Isso nunca dá certo, né? Pois é, e como meu pai trabalhava lá, de vez em quando ele descolava uns ingressos pra mim e pros meus amigos. E aí, lá ia a gente pra festa de playboy, onde a gente não pertencia... Só pela bebida grátis. E a gente tinha um espírito um pouco destruidor, que era... A gente tinha... Nessa época, começou a ser permitido ter importação das coisas. O mercado começou a ter coisa importada. Isso foi em 90 e pouco, sei lá. E uma coisa que era muito normal é que a cerveja mais barata disponível era sempre uma cerveja meio merda importada. Eu lembro que durante um certo tempo essa cerveja... Tinha a cerveja Tecate, do México. Que era, nossa, era muito barata. Teve uma época também que tinha cerveja Olsons, que vinha da África do Sul. Caralho. Essa eu não me lembro. E ela tinha latinha meio dura, assim, a lata dela era mais dura, sei lá por quê. E de vez em quando, sei lá, algum importador devia pegar um carregamento enorme dessa cerveja que tava aí pelo oceano, tinha alguma vantagem na moeda, né? A moeda era mais barata, não sei o que, era na época do dólar 1 pra 1. E aí vinha isso pro Brasil e, tipo, todos os supermercados tinham essa cerveja. E nessa época a cerveja era Labatt Blue, que é uma cerveja canadense, muito ruim, por sinal. Nunca ouvi falar também. Não, mas você já viu em carro de Fórmula 1, tinha alguns carros que eram patrocinados pela Labatt. Pode ser. Mas era uma cerveja bem ruinzinha, assim. Era uma cerveja vagabunda. E aí a gente ia lá tomar cerveja Labatt e a gente tomava só um terço da latinha e jogava o resto fora. Começou de tão ruim que era. Não, começou... Porque você tinha que tomar ela ultra gelada. Começou a esquentar, era open bar, a gente jogava o resto no lago e pegava outra. No lago. É, então... Era a nossa diversão, ficar jogando cerveja no lago e indo lá no bar pegar mais uma. E aí a gente ficava muito, muito bêbado. E teve uma vez que eu e o Cláudio, que já participou aqui do programa uma vez, eu sei lá o que a gente tava fazendo, cara. A gente tava dançando loucamente, né? Tava todo mundo dançando Mauricinho. Sabe qual é aquela dança, assim? Sabe? O cara bem devagarzinho, assim. O cara só mexe o ombro, assim, um lado pro outro. Sim. E aí tava eu e todo mundo... E a gente bebaço, sabe? Despirocando dança de bêbado na pista de dança. Dança de bêbado é genial. É genial, sabe? Fica, na verdade, é só o cara que fica se movendo pro lado, assim. E aí o Cláudio, uma hora, veio e falou assim, não, me dá o seu braço. E aí ele me pegou por trás. Sabe quando você engancha o seu braço no braço do outro cara, assim? Puta, e ficaram girando. E você, tipo, consegue levantar o cara com as costas? Entendeu? Você levanta, uhum. O cara tá de costas pra você e você levanta ele. Aí sim. O Cláudio veio e me levantou. E no que ele me levantou, eu falei assim, ah, que boa ideia. Eu vou me jogar pro outro lado e levantar o Cláudio, porque vai ser uma puta manobra maneira que a gente vai fazer, né? Claro, claro. É super fácil de fazer. E é facílimo, né? Porque se a gente trabalhasse como se a gente fosse do Cirque du Soleil. E aí nisso a gente despencou na pista e o segurança da festa de Playboy, segurança da festa de Playboy tá acostumado de que vai ter porrada, vai ter briga, porque é isso que acontece. Aham. Uhum. E aí ele ficou puto e chegou e foi afastar a gente, tal, como se a gente estivesse brigando. A gente não tava brigando, a gente tava brincando. E aí a gente foi expulso da festa. Uma vez eu também fui pro Espírito Santo, a gente foi pra Guarapari. Caramba, Espírito Santo é um lugar que... no carnaval também, provavelmente, porque as pessoas só iam pra Guarapari no carnaval. O resto do ano inteiro não tem ninguém naquela cidade. Foi no carnaval, obviamente, sim. Não, aqui em Brasília a galera vai muito pra Guarapari no verão, todo mundo se amarra. Nossa, pra você ver, né? Também o que não é a falta de referência de Brasília. É porque a praia mais perto de Brasília que existe. É geograficamente o ponto mais perto do mar. Guarapari? É. Guarapari é a praia mais próxima de Brasília e fica a 1.000 quilômetros de Brasília. É. Não, gente, não. Tanta piscina é legal. Tem o lago, porra, tem, né? Que botar 1.000 quilômetros com areia na sunga, tá doido. Pois é, a gente foi pra lá, era eu, um amigo... Os pais dele iam pra lá, porque eles tinham um apartamento lá. Ele falou, ó, vamos pra lá também, a gente sempre conhece uma galera lá e tal. Beleza, a gente foi. E a gente chegou lá e a gente inventou. Quando você faz uma piada, a piada em si não basta. Você tem que ir até o fim nela. Esse é o erro da juventude. Você fala uma coisa pra você, não ia ser engraçado se a gente fosse lá e arranjasse briga com segurança? Ia ser engraçado, podia parar aí, só na ideia. Mas não, você tem que ir lá e executar a ideia. Esse é o erro. Mostrar que é corajoso. É, e aí a minha ideia... foi, vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente botar o pé na areia, a gente tem que secar 10 garrafas de cerveja. Tá louco. Eu e um amigo, duas pessoas, Vinícius. Aí a gente falou, ah, beleza, ah, que ótima ideia, hahaha, que engraçado. A gente botou o pé na areia, secou 10 garrafas de cerveja em, sei lá, 3 horas e voltou pro apartamento pra dormir. Tava acabado, né? Vamos voltar pra dormir. De noite, a gente acordou e falou assim, ah, a gente tá novo, né? Tomou isso, dormiu, comeu uma coisinha, tá novo. Né? Não é impressionante como a gente é resistente? É, muito impressionante. Parabéns. Parabéns pra você também. Vamos fazer de novo? Vamos. Aí a gente foi pra praia na noite desse mesmo dia, mais 10 garrafas de cerveja. Conhecemos uma galera, conhecemos um pessoal que tava ali, ficamos amigos de um pessoal, entramos numa roda de violão. Pô, só coisas legais acontecendo, né? Beleza, não, a gente foi pra casa. Roda de violão não é legal. É, não, pra gente era super legal. A gente foi pra casa. Falta de referência. É, no dia seguinte a gente voltou, pô, foi muito legal ontem, né? Vamos fazer a mesma coisa de novo? Vamos. E aí a gente fez isso. No quarto dia, nessa tocada, a conta veio. A gente tava lá tocando violão com os amigos que a gente tinha conhecido na praia e tudo mais. E eu tava me sentindo super bem. Tava me sentindo, nossa, eu realmente desenvolvi uma resistência à cerveja impressionante. Né? Eu sou o Superman. É, tipo isso, exatamente. E aí a gente falou assim, bom, ok, né, tá muito bom, tá, sei lá, 4 da manhã, vamos pra casa. E a gente foi andando pra casa, e eu comentando com o Vinícius, sabe aquela cena do Lobo de Wall Street, que ele acha que ele tá tranquilamente indo dirigir o carro dele, mas na verdade ele tá se arrastando? Cara, aquela cena é maravilhosa, bicho. Então... Porque ele é bom demais. Devia estar acontecendo isso, porque eu tava, na minha cabeça, eu tava assim, ah, olha só que legal, olha só como a gente tá super lúcido e andando em linha reta. Uhum. E a gente foi pra casa, que era num apartamento, sei lá, no 18º andar de um prédio. E aí, a gente ficava num quarto que era um beliche, e eu tava dormindo em cima. Quando eu fui subir no beliche, tinha uma escadinha, eu subi a escada, deitei no beliche e pá, caí no chão. Não sei como. Parece que alguém moveu a cama, foi uma sacanagem, porque eu fui deitar na cama e ela de repente não tava mais lá. E aí eu caí de cara no chão e eu falei, beleza, vou dormir aqui mesmo. Até porque tá geladinho, tá calor. Tá bom. Esse é um bêbado, né? De classe. É. É. É. Aí no meio da noite, cara, todos esses grupos de 10 em 10 cervejas que a gente tomou, cerveja antártica da garrafa de 600, ela veio de uma vez só, cara. Eles vieram com um exército de uma vez só. Isso e eu é não o fígado, tive... né, cara? É o fígado gritando, né? É, e eu não tive nem como chegar ao banheiro. E aí eu fui pra janela do prédio. E dali, cara, dali eu pus, sei lá, 60 garrafas de cerveja pra fora de uma vez só. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tava no 18º andar do prédio. Aí começou a tocar, chuva de prata que cai sem parar. Cara, eu sei que no dia seguinte, quando a gente saiu, tinha uma linha preta na lateral do prédio. Que nojo. É, o e negócio eu... é não falar pra ninguém. E ainda apontar, eu falei, olha que coisa estranha ali no prédio, esquisito. gente tá indo embora. Se a gente descobrir o que é, me avisa depois. Cara, esse meu amigo que a gente tava no apartamento dos pais dele, ele ficou bem chateado comigo por eu ter feito isso. E eu não vejo motivo. É, eu nem sei. Tipo, eu falei, putz, cara, mas eu não percebi que eu tava fazendo isso. Ele falou, pô, se você fizesse no chão, a gente limpava. Eu falei, tá bom, cara, mas você não tava aqui na hora pra falar isso pra mim. Eu não me lembro. Se eu não lembro, não aconteceu. Basicamente é isso. É, cara, como eu disse, eu não sei como é que a gente chegou à idade que chegou. Hoje em dia, se, porra, moleque da nossa, né, na época que a gente fez isso, se um moleque, com a idade que nós tínhamos, na época que fizemos isso, tentasse fazer isso hoje, fudeu. Dava hospital, cara. Aparecia repórter, o advento da câmera do celular e do acesso à internet instantâneo matou muito dessas coisas, sabe? Acabou com a espontaneidade. Porque você fazia essas... Acabou! Porque você fazia as merdas ficavam entre o seu grupo de amigos. E acabou. Hoje em dia, cara, se alguém tira o celular e filma, porra, foi pro mundo. É, você não pode fazer um striptease porque tá bebaço, porque vai ter alguém filmando. Eu acho que final é sobre isso. O mundo não é mais igual porque agora a gente não tem mais a privacidade de fazer essas coisas. Quer fazer um teste? Organiza uma festa onde as pessoas têm que deixar o celular na entrada. Vê se essa festa não vai ser muito mais divertida. Boa ideia. Verdade. Boa ideia. Não é? Cara, a gente tá desenhando aqui a nossa festa. Vai ser uma festa que só vai tocar Depeche Mode. Uhum. Open bar. Open bar. É, open bar, por princípio, é pra dar merda. É, e celulares todos guardados na entrada, dentro de saquinhos. Exatamente. Não pode vomitar na varanda. Não, pode. Vomitar na varanda, pode. Não, mas é não só... na janela do vizinho. Ah, mas aí, pô, perdeu a graça de vomitar na varanda. Tá bom, então pode, beleza. Vai ser em Guarapari. Vai ser em Guarapari. Olha só. Olha que entrada de boca do inferno que a gente tá construindo. Alô, Guarapari. E eu já tenho um nome pra essa festa, vai ser Guga Fest. Guga Fest. Tem que acontecer durante o carnaval. Durante o carnaval. A gente faz um carnaval fora de época durante o carnaval. Isso. Com Depeche Mode. E olha, isso. E é o seguinte, hein? A duração mínima de estadia na festa, no caso, a estadia mínima na festa é de 8 horas. Entrou, tem que ficar 8 horas, no mínimo. Ah, mas eu quero ir pra casa. Não, amigão. É, 8 horas não dá nem pra estragar uma linguiça, então tá ótimo. Não dá. 8 horas isso é, será servido linguiça preta. Linguiça isso. Preta tostada, carbonizada. Eu juro que eu achei que a linguiça tava preta porque ela tinha passado demais do ponto na churrasqueira, entendeu? Não é, ela não tava queimada. Ela tava preta porque ela tava ali, 2 dias, no tempo. Já falei, cara, era um ovo de alienígena, com certeza. É. Depois ele cresceu na sua barriga. Era uma água-viva alienígena gigante. Que nojo. Bom, é isso. Nos vemos em Guarapari, então? É isso. É. Excelente. Partiu Guarapari. Partiu Guarapari. Estamos agora em outubro, novembro. Dá tempo de organizar. Dá tempo festa. De organizar. Dá. Só não sugiro organizar uma festa dessa nos Estados Unidos, porque eu tenho muito apego ao meu visto. Então, melhor não. Beleza. Senhor K, obrigado, cara, por vir contar as histórias com a gente. Rafael, te vejo semana que vem, cara. Falou. Adeus. Gente, um adeus. Beijo a todos. Cuidado, juízo, não fale com estranho. Esse podcast foi editado por Caio Corraine.